Todos sabem, antes do carnaval, ninguém leva a sério absolutamente nada neste Brasil brasileiro, a não ser a pequena quantia de cidadãos que devem cuidar dos seus negócios e da sua produtividade. Pois bem, ontem terminou 2013, hoje começa 2014. A hora é de pensar em política e nas eleições de outubro, mas sem exageros, porque antes ainda teremos Copa do Mundo para desviar a atenção dos políticos e da opinião pública. Restam alguns intervalos em que se poderá discutir assuntos, tais como o estádio e as demais obras da Copa, que se ficarão prontas ou não, se o padrão da FIFA foi seguido à risca e se a passagem do ônibus vai subir, ou onde passaremos o feriadão na Semana Santa. De qualquer forma, neste 2014 que se inicia hoje, para muitos, para outros só vai se iniciar depois da Páscoa, um calendário implacável que deve ser cumprido. Até o fim de junho deverá ser definido o quadro de candidatos à presidência, aos governos estaduais, à Câmara, ao Senado e às Assembleias Legislativas. Convenções partidárias se farão naquele mês, mas seguramente antes delas, conchavos de bastidores estarão alinhavados em torno de nomes e de alianças no Paraná. Duas decisões já parecem definitivamente tomadas. Beto Richa se candidata à reeleição e disputa contra a senadora Gleisi Hoffmann. Mas todo o resto está ainda em aberto. Há muitas dúvidas. O PMDB fará aliança com Beto ou com Gleisi, ou terá candidato próprio? Até aqui, ninguém sabe dizer. Tudo indica que o PMDB ficará com Beto Richa, pois é muito difícil empinar a candidatura de Roberto Requião. Neste caso, o partido aceitará seguir este caminho, tirando da disputa não só Requião, mas também Orlando Pessutti? Ninguém sabe. O PMDB Nacional terá alguma ingerência no Paraná? Há dúvidas. Mas seu presidente de honra, Michel Temer, se mantém na vice de Dilma Rousseff e promete não interferir nos estados, contanto que todo o PMDB apoie Dilma. O PSDB já se considera certo que seu candidato será o ex-desafeto senador Álvaro Dias. Pelo lado do PT, ainda não se sabe quem colocar na disputa. O partido anseia por uma aliança com o PDT e com a ainda duvidosa candidatura do ex-senador e atual vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias. A dúvida é se Osmar vai se encorajar a concorrer com o irmão Álvaro. O PSD terá, enfim, um candidato próprio? Nesse caso, será o empreiteiro e banqueiro Joel Malucelli? Ou, no fim das contas, será mais um aliado de Beto Rich? Ninguém sabe. O PSD, como outros partidos, nesse momento faz leilão de tudo o que tem. Para que lado vão os partidos menores, como o PROS, o PP e o PHS? Todos sob domínio do secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros? Farão aliança com Rich ou arriscarão lançar o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, para o governo? Ou ainda, podem se aliar desta vez ao PT? Tudo indica que no fim e ao cabo, PP, o PPS, o PROS e o PHS ficarão mesmo, é com o governo, porque Beto Richa tem mais chances de ganhar a eleição. Todas essas dúvidas não serão sanadas antes do final da Copa do Mundo. E teremos uma campanha eleitoral curtíssima. Enquanto isso, as pesquisas internas de todos os partidos dizem uma coisa em uníssono. A absoluta maioria dos brasileiros ainda está muito pouco interessada nas eleições de outubro. Essa é uma ocupação dos políticos e de nós, da imprensa. Assim caminha a humanidade. Bom dia a todos.